Aguardo para reboque. Ok, no aguardo, obrigado. 6212-446-46, mantém escuta Alfa Juliette, posição 05, parte principal. Alfa Juliette, 05, a parte principal, 6212-446. Thank you. Salve, Salvador, Mike C. Juliette informa que continua mantendo a posição na posição 6 até a última informação. Autorizando o Mike C. Juliette, o rebote bota no término. Ok, FC Eco, iniciando o reboque para a posição 14 do patrono. posição no Salvador. Mike XC Juliette informa que já concluiu o reboque. É, obrigado e uma boa noite. Frente do término do reboque, boa noite. Aqui já finalizado o reboque aqui? Cliente, boa noite. É. Enterprise, Particle 020 Heavy, Expression Yankee, Kinetron 013, requested, Zika 2, Bicho Wolf, over. TAP 020, 1 minute copy. Standing by, Particle 020. Salvador, é o gol 1868. Gol 1868, número 2, copia guarda, vai pro Cajamaru. Zero, what is copy? Go ahead, we are ready. Lisboa, flight to level 350. Take off 10, left turn, Uca Departure, Zipa Transition. Via up Zulu 10 until India, Lima, November, Oscar Tango, after flight plan rule. Skulk 5431, Salvador Departure 120.8. Zero, 20, here to Lisboa, on level 350, runway 10, left turn, Fuca, departure, spot, transition. Upper Zulu, 10, field position, heel knots, squawk 5431, and departure 120, that's all right, airport control, 020. Copy, 020, read back, all right, support for startup and put the gate 11. You'll go, airport control, 020. Boa noite, 68, copia. Boa noite, 68, copia. Boa noite, 68, autorizado Aracaju, nível 230. Decolada pista no zero, curva esquerda, saída Fuca, Jamaru, via rota do plano de voo. 5433, transponder, controle 1208. Autorizado com confronto de voo Aracaju, nível 23, a decola da 1-0 com curva esquerda, na saída Pucajamaru. Aciona 5433 e controle 208, ao voo 1868, tem que dar informação alfa na posição 1. Tem que o desejamento correto também, pronto. Sim. Torre Salvador, boa noite, passaria do 2224, estabilizado no ILS Campo Avista. Passaria 2224, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado na 1-0, vento no 70 graus e no 29. Tem um pouso autorizado na 1-0, passaria do 2224. Passaria 2224, solo agora aos 28, direita solo 211. Gente, já livrou, vai chamar o 211, 2224. Salvador, boa noite, 2224. Passaria 2224, boa noite, Alfa Kilo Pat 3, formulado em seu sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, sinalizador. Sul, Gono 868, posição 1 para busca de estacionamento. Gono 868, no 01, autorizado, seu Itaco. Autorizado, Gono 868. Gol 9071, boa noite, tráfego já no visual, pista livre, pouso autorizado, vento 180 graus, 10 nós, check 3. Abaixar travado, está no visual, livre pouso, 10, gol 9071. Está confirmando o vento para o 71? Firmo, 180 graus, 10 nós. 071. Zero to zero, ground. That's American 230. We're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. Maintain position, America. Moment. Solo Salvador, Gol no 868, de avião 44, alterna Salvador com 1h58, ponto para o táxi. Livre táxi até o ponto de espera e ainda quando lá torre 118 decimal 95, ajustando a 0 no 3. Livre táxi até o ponto de espera no 0, quando pronto 8895, ajustando 0 no 3, Gol no 868. Gol 9071, solo aos 34, direita Fox, solo 211. Direita Fox, 211, gol. 9071, lembrando. Boa noite, Gol 9071, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Gol 9071. Salvador, boa noite, 68.0, pronto. Boa noite, 68, boa noite, mantém o ponto Estaradona 0, visual com tráfego na final, em Bojatã. Afirmativo. Após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter pistola 0. Após o pouso ali, manter pistola 0, boa noite, 68. Torre Salvador, T3126, passou o externo, estabilizado. T3126, boa noite, alistado, fica ali, pouso autorizado. Vento no 70 graus, 129, hoje o chama 013. De pouso, pista 10, T3126. Salvador, parcel 010, on the position 11, request pushback and suspect. Passe 020, maintain position. Maintain position, at parcel 020. Zuno 26, solo 38, direita, solo 211. Olá, Salvador, boa noite, está 3126, ligando agora, ligação na Alfa. Bom dia, boa noite, eu sou 3126, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. 3126. Pista 0, vento no 70 graus, 139. Teve decolagem da pista 10, boa noite, 68. TAP, Zero, Zero, clear, start up and push gate 11. Zero, push and start gate 11, Portugal, 020. Azul Alfin, aqui Golf, prossiga, bom dia. Bom dia, até funcionando o parque número 3, 3, 5, autorização para a gira de motor de marcha lenta, espera o paciente. A gente reporta quando termina o Alfa Yankee Golf. Voo no 868, decolou agora aos 40, transfere para o controle no 208. Controle 208, voo no 868. 04, copiou a torre? Negativo. Após o pouso, prossegue para o pátio militar? Trato do avistado, ajuste na 0 no 3, pouso autorizado, pistão na 0. Autorizado, pistão na 0. India Holding Point, Contact Tower, 118-95, QNH-1013. Confirma que eu posso ouvir o Tuzino. Clear taxi. Until holding point, via MNA para o India Holding Point Contact Tower, 118-95, QNH-1013. Clear to taxi holding point, 110, via MNA para o India Holding Point, 118-95, Portugal 020, and QNH-1013, obrigado. Confirme 1104. Vento para 1104. 170 graus, 109. 20 graus. Para o Salvador, o azul alto vai já em gol. 10 do Brinquedo de Botões, obrigado e bom dia. Gente, bom dia. América 230 na escuta do Sala. Yeah, but this is American 230. We'd like to tow the aircraft. We're at apron 3. We'd like to tow the aircraft to...